Olá, ouvintes! A Rádio Comunitária Aconchego apresenta o informativo Coronavírus, fatos e evidências para disseminar sem medo. Olá, ouvintes da Rádio Aconchego FM. Eu sou Ângela Nascimento, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco. E meu nome é Jarbas Nunes, gerente do SIS pela Prefeitura do Recife. Bom, nós viemos aqui prestar algumas informações sobre esse momento que a gente está passando, assumindo medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Bom, o coronavírus tem sido um risco iminente à saúde pública mundial e que começa a crescer em números e casos no Brasil. Esta doença, transmitida por um vírus por contato direto ou por superfícies contaminadas, dentre outras formas, tem apresentado um nível de letalidade baixo, mas considerável, principalmente entre maiores de 60 anos. Contudo, esta letalidade tem sido mais controlada quando os serviços de saúde são suficientes para atender os que dele necessitam. Bom, assim, no seu combate, é fundamental manter baixo o número de doentes para não sobrecarregar os serviços de saúde e garantir o atendimento devido. Para isso, é essencial a não aglomeração de pessoas no sentido de inibir a proliferação maciça do vírus e conter picos no número de casos. Neste contexto, o Serviço Integrado de Saúde reafirma sua parceria interinstitucional entre a Universidade Federal de Pernambuco, Secretaria Municipal de Saúde do Recife e a comunidade, ao anunciar medidas conjuntas de combate à epidemia com ações de assistência, educação e comunicação aliadas aos planos institucionais no âmbito federal, estadual e municipal. Sendo assim, a gestão do SIS anuncia: está suspensa a abertura de novos prontuários, acolhimentos novos. Estão suspensas as atividades acadêmicas de estágio e residência. Estão suspensas todas as atividades em grupo, terapêuticas e educativas. Parte das atividades terapêuticas em grupo será remanejada para atendimentos individuais. Assim, é fundamental você que é usuário do SIS entrar em contato com o seu terapeuta para esclarecimentos. As atividades terapêuticas individuais serão mantidas, mas apenas para demanda programada e agendada. É recomendado aos usuários maiores de 60 anos e gestantes não virem ao SIS. É recomendado também que fiquem em casa as pessoas que não tenham demanda urgente para ofertas no SIS. Assim, é importante comunicar com seu terapeuta. É recomendado aos usuários tomarem maiores cuidados com relação à alimentação, estresse e à higiene pessoal, como também evitar exposição a lugares com grande circulação de pessoas. Em caso de sintomas como tosse, febre e dor de cabeça, com manifestações leves, é recomendado repouso e isolamento. Em caso de piora e sintomas respiratórios, como falta de ar, os serviços de saúde deverão ser procurados. É recomendado acesso a uma comunicação segura, baseada em fontes oficiais. Assim, é preciso ter cuidado com a propagação de informações falsas. Nesse sentido, fica estabelecido a Rádio Aconchego, 88.5 FM, como um dos veículos legítimos do SIS para acompanhamento e informações. Bem, essa é a nota que nós lançamos agora e gostaríamos que todas e todos vocês divulgassem aqui junto à comunidade e aos demais usuários. Muito obrigada. Você poderá encontrar este áudio e outras informações no nosso blog radioaconchego.milharal.org. Espalhe fatos, não medo. Uma, lava outra, lava uma, lava outra.